aussi nous écouter sur internet, c'est www.radio-arc-en-ciel.fr. Je voudrais remercier tous ceux qui nous écoutent, que ce soit sur leur lieu de travail, dans leur voiture ou chez eux. Eh oui, c'était Luis Manuel, Sexta-feira à noite. Et on continue, ou on commence plutôt avec o Carlos Pires, Vida de Faf. Eu vou por aqui abaixo eu vou. Vou para a cidade de Faf, é dessa terra que eu sou. É dessa terra que eu sou, ai é bem. É a cidade mais bonita que temos em todo o Minho. Música.

Ciel Orléans 96.2 FM, la radio qui nous aime. Bonito, este baile tá bonito, mas não vejo.

olhar e dos meus pais abraçar, escondendo o meu pranto. Eu vou, está na hora de voltar, com os olhos a chorar, digo adeus a quem mais amo. Pergunto-lhe se nos voltamos a ver um dia.

não queres ficar comigo. Mas eu decidi que hoje vou-te procurar para te levar para a noite e poder bailar contigo. Já não vou mais esperar. Esta noite não passas pela por onde der. Contigo no escurinho, ai, ai, é que vai ser. No meu peito

vizinha. Eu não sei o que queimou pelo cheiro, adivinha. Cheirei a tua alcachofra, fiquei a palpitar. Meu mais rico arrebitão, mesmo sem eu o regar. Vai a São José dos Cacetes, na noite de São João. Eles vão dar cozinho e elas vêm de balão. Vai a São José dos Cacetes, na noite. Bailando, bailando, bailando. Este fogo que há dentro, subindo, crescendo, ardendo e queimando. minha fantasia, quanto a filosofia, minha mente está vazia. Não aguento mais, não aguento mais. Nesse abraço que eu quero ficar.